Motivo que é moral no Pará. Up, arrogante, Raivolt. Produções e mixagens DJ Ian Show. O top do som automotivo. Loja Tribo do Surf. O point da moda. Don't. companhia do Tecno, uma máquina de fazer sucesso. Luiz Personal, o comandante do Up Arrogante. Acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída.

O Up Arrogante. Quando tocas em meu corpo, você é meu gatinho. Meu bebezinho, eu sei, bicha louca, louca de tesão. Perto do seu corpo, eu perco a razão. Vem, me usa, me abusa, me faz enlouquecer. Nesse corpo suado, eu me encho de prazer. Me envolve em meus braços, você é meu tesão. Vou curtir nessa batida com a equipe Tubarão. Derundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Derundê, derundê, mexendo com você. Derundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Derundê, derundão, ao som do batidão. Pancadão de alta voltagem. Luiz Personal, o comandante do Up Arrogante. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer e sente falta de você. Pra mim, sou louco por você. Sou louco por você. Está fria a madrugada. Paraíba Produções. Produção e mixagens DJ Ian Show. Obrigado, meu Deus.